Salvador, 3384, solicita push nesta manhã. 5384, atento ao passareiro terminando push, em coordenação com a equipe do solo e atento ao mesmo, reporte táxi. 5384, vai ficar atento ao passareiro, vai reportar para o táxi. Solo, passareiro 2221, atencionado, 6h30, 61 a bordo, atenção Salvador para o táxi. 61 no POB. Autorizado, táxi via Pátio Índia, Júlio no 014, Pantera Torre 1895. Pátio Índia, 1895, no Pantera Delta, informação Índia, prossiga. Tente, acione, aguardando cópia. Azul 4234, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado para Recife 350, via Perisco 58. Decola da 10, curva esquerda, sai da Pucaracaju. Controle 1935, transponder 5151. 350 para Recife, via Pedro 58, Escola da 10, por esquerda, Pucaracaju. Controle de 935, transponde 5151. Azul 4234. Correção, transponde 5151. 5151. Correto, portão 8, está quase pronto. 10484. Salve Salvador, Mike Bravó, já concluiu o reboque aqui na nossa posição. Muito obrigado, bom trabalho. Excelente, bom dia. Mike, Eco Delta, cópia. Manati autorizado no 1000 pés, decola, não no 7, direita, no axé, controle 1935, transponda 0125. Negativo, controle 1935. Eco Delta, correto, confirmando 1-1 no PLB. Protegimento correto. O Alan tá, boa noite. Ok, obrigado. Chamei a torre 1895, bom voo. Para o táxi, eu queria que 5384, com 22 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternativa Salvador. Trip, táxi via Pátio Índia, 1014, 1895, quanto espera, 1-0. Táxi via Pátio Índia, 1014, quanto espera, 1895. Salvador, azul 4234, no 8, cujo deck é, né? No 8, coordenação com a equipe de solo, reporte táxi. Localizado, em coordenação para o táxi, para 234. Autorizada, reporta táxi. Autorizada, reporta táxi no 649. Cinco, táxi lento, vai mantendo da Juliette aguardando instruções para prosseguir portão 3. Bom dia. Para o táxi azul 4234, POB 62, autonomia 3 e 45, zero Natal. 062, POB? Afirmo. Táxi via Pátio Índia, vai seguir um tráfego da Gol, que está puxando o portão 3, quanto era a torre, 1895. Pátio Índia, segue tráfego 1895, quanto era 4234. 64 nós, 80 a bordo, 3 horas, alterna Marcel para o táxi. Solon, copia ou POB? 080. 080, táxi via Índia, ponto espera torre 1895-614. Via ponto espera 1895-614-649. 755, após o tráfego da Azul, vai prosseguir portão 3. Três, autorizado. bom dia, o Charlie 6225? É 225, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 1. Alfa e Juliette pro portão 1, Charlie 6225. Sol Salvador, bom dia, Azul 4039, com a Índia, autorização Campinas 340. 4039, Índia confere, autorizado. Campinas 34, 10 decola, curva direita, saída da Euleda. Brasileira Boa Bridge, intercepta 3116. Controle 1935, transponder 5166. Da Euleda Bridge, da 10 com curva direita, intercepta per Zulu 16, transponder 5166, não copiou contra. Controle 1935. 119, 1135, azul 4039. Correto, reporte pronto. Reformar, azul 4039. 44 Recife. Salvador, bom dia, tá 3149. Confirme. É o TAN 3149, bom dia, informação Índia para cópia. 3149, qual o horário plano? 24. A matrícula é TAM 3149? 3149. Gente, é, não tenho nada do plano do senhor. Poderia confirmar onde foi apresentado e o horário que é esse mesmo? É repetitivo, senhor, a companhia. A gente vai estar coordenando com a empresa para confirmar esse plano. Qual o destino? Guarulhos. que no meu RPL não tem essa, esse plano. Tá bom, tamo com... Bono 887, cópia. Brisada, Aracaju, correção, Recife, nível 370, via Crisco 58. Decola no zero, curva esquerda, saída PUC Aracaju. Controle 1935, transponder 5171. Oito oito sete correto, reporte pronto. Alotan 3149. Chega. Nosso número lá do plano de voo que está apresentado é 113. Mais o a matrícula e o horário que conferem. Tá, 3149 para as 11h24. Afirmo. Gente, Salvador Guarulhos, vou confirmar o plano, senhor. Ok, nós estamos prontos, aguardando. Se aí puder coordenar pra gente, nós estamos todos embarcados aqui, eu agradeço a gentileza. Gente, eu vou ver se o CGNA tem alguma coisa, eu não tenho nada ainda do plano do senhor. Ok, porque apresentado foi, então deve ter alguma falha na transmissão, alguma coisa. Pesado, reportagem. Região 49 na escuta? Prossiga. É, confirmei com o centro, é... Ninguém tem o plano do senhor, realmente. Tem como confirmar onde foi apresentado? Fala, Betinho. Salvador, até 3149. Siga. A gente está coordenando com a empresa para argumentar onde foi apresentado. É, haveria possibilidade de ir coordenando com o CGNA a possibilidade de iniciar o nosso voo? Coordenar sempre é possível, só que em geral essa autorização demora 20 a 30 minutos. Com o CGNA. É, em geral, a melhor estratégia é confirmar se o plano de voo existe, que é mais rápido achá-lo, se ele realmente estiver no sistema, e se não tiver, partir para a autorização do CGNA. Ok, não, é que o voo existe, é um voo diário, e foi apresentado. Então, agora mesmo só a empresa informar onde foi apresentado, aí para o senhor poder ver se consegue localizar com o centro. Então, é por isso que eu questionei se a matrícula realmente é que o senhor passou, que no. Na minha lista de repetitivo, não consta esse número, 3149. O senhor teria algum outro voo para São Paulo nesse horário da companhia? Só um minutinho. Colove no PLB? Pro 4. 87, via Índia, Ponte Clara Torre, 1895, por favor. 3149 no RPL, tô verificando aqui o voo mais próximo que tem para Guarulhos, da sua empresa, tem o 3663, que seria 1217. Ok, estamos coordenando com a empresa aqui, já entraremos em contato novamente. Gente. Salvador, bom dia, o TAN 3304, Livona Fox. 3304, táxi Alfa, reporta na cidade Juliette. Alfa, reporta na cidade Juliette, TAN 3304. Juliette, portão 4. Juliette, parou 04, 3304. Alô, azul 4039, puxa acionar, remota. Combate 3, autorizado, reportar. Informar, azul 4039. Salvador, bom dia, o 5297, golpista, está ingressando a Alfa. 5297, Alfa, reporte na 3 Juliette. Portão 49, está em que portão? Portão 6 dúzia. É, o plano do senhor chegou, já está pronto para o push? Afirmativo. Autorizado push, vai copiar agora ou no TAC? Está pronto para cópia. 3149 autorizado, Guarulhos 360, decola 10 direita, saída da Euleda, faz o abrir, controle 11935, transponder 5410, em bridge intercepta PU 16. Tá ok, então entendido, autorizado nível 360, conforme navegação PU 10. Decola da pista 10, curva direita da Euleda, bridge, em bridge, intercepta Pesolo 16 até Belo Horizonte. Controle 10135, 5410. 31949, correto, reporte táxi. Chama. Antes da Juliette, 52 é o nosso sempre. O Tripe vai manter a Juliette aguardando para prosseguir parte 3. Mantendo, 52 é o nosso sempre. Oh, bom dia, o Chanel 6225 para autorização no 320 para Brasília com a Índia. 6225, Índia confere, agora a coordenação é cópia. Taxi, Sul 4039, 119, 343, Ribeirão. Fim de sol, PAB? 119. Ciente, táxi via Pátio, Índia, 0014, quanto espera a torre, 1895? Pátio, Índia, 1895, na torre, quanto espera, Sul 4039. 03, afirma, só um minutinho pra cópia. Até 3149 para o táxi a bordo 154 alternando valeu 4 horas de autonomia. Confirmação PB 145. 146. Ah, corrigindo 154. 154, gente, aguarde o ataque. Guardando. PC 5217, prossiga, parte 3. Parte 3, 5217. 3149, após o ATR da Trip. Prossiga, táxi via Pátio, Índia 1895, ponto zero. Após o troço da Trip, segue no ponto zero, 3395, após. 9083, cópia. Autorizado, confim, o nível 360, via Pêndulo 16. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida é, da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 119.35 e o transponder 5177. O voo 9083. Certo, voo 9083, chame para o push e acionamento. Oxana é 6225, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, o nível 320, via Antezulu 17. Decolagem é da 10, primeira curva à direita, a subida Arbor e após Elefa. Controle 119.35 e o transponder é o 5404. Oxana é 6225. Autorizado 320 para Brasília, Arbor, Elefa, Amperzulu 17. Controle ao ponto 1935, transponder ao 5404, Xaner 6225. Correto, 6225, chame para o push e acionamento. Pronto, push e acionamento, Xaner 6225. Autorizado, chame táxi 6225. Chamar a táxi 6225. Paulo Salvador, Oceana 6312, livrou, bom dia. Oceana 6312, livre táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette, 6312.